Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Começando mais um episódio de leitura de e-mails do podcast Chorume, o podcast hospedado no chorume.com.br, Chorume com X. Se você quer ouvir os nossos episódios convencionais, que tratam os temas da vida, do universo e tudo mais, procure os nossos episódios que saem aos domingos. Esse episódio é o carro-chefe, onde os ouvintes mandam seus feedbacks, comentários e e-mails pra gente. Peraí, esse é o carro-chefe? Exato! Esse é o podcast Churume, o podcast onde todos chupam padres, mas pelo amor à igreja, não é? Claro, nada sexual. Amém. Do meu lado direito, ele que acredita que anos luz é enfiar uma lanterna no cu e sair correndo, Wesley Zop. Mas fica muito bom, hein? Vamos lá, parece um vagalume, não parece? Porra. Não deixa de ser. Exato. É ciência, né? Ciência não é. Isso daí são testes. Como substituto, ele que espera o Wesley Zop sair de sexta-noite pra ir visitá-lo estranhamente. Anderson Negroni! Adoro feijão! Maldito! E rosteando aqui essa leitura de e-mails, eu, Douglas Domiciano Ganso, único host que passa queijo no pau pra disfarçar o cheiro de 4 dias sem tomar banho. Ah, com queijo dá aquela amenizada, né? Aquele queijo roquefort. Daí com vinho vai até bem, né? Exato. Certo. Não é isso que o pessoal chama de fundir, não é isso que o pessoal chama de fodia? De fodia? De fodinha, é isso mesmo, é. Tem razão. Lembra do nosso ouvinte aí, uma dica que ouça lá também nossos demais projetos que tem no feed do Chorume. Temos o PadreCast, que ele é um projeto aí que a gente faz com o Minuto de Silêncio lá, que lançou um podcast chamado Teste de Graça, que ele é um podcast de comédia experimental, onde pessoas testam piadas, testam quadros. Então a gente está lá com o PadreCast testando personagens aí. E totalmente na faixa. Né? Exato. O Teste de Graça, então, é um podcast onde humoristas ou pseudo-humoristas ou padres mandam aí, uma vez por mês, mandam um áudio. Então, como são 30 pessoas participando desse projeto, você tem um áudio por dia aí pra ouvir, pelo menos. Então você pode participar. Além do mais, você pode fazer uma espécie de The Voice do Humor entrando no grupo do Facebook Teste de Graça Público, onde lá o pessoal posta aí as ideias deles lá de humor e você pode falar, não, seu áudio foi uma merda, seu áudio foi um lixo, ou seu áudio me deu tesão, bati 3 cunhetas seguidas. Ué, diferente de The Voice, tem que assistir mais vezes. Né? Tô perdendo isso aí. Você pode falar também que o terceiro padre é um lixo. Então... Você pode ir lá no Teste de Graça Público, então, e comentar lá sobre o que você tá achando. É muito legal a participação dos ouvintes lá nesse grupo do Facebook. Sem mais recadinhos, vamos então começar a ler os nossos comentários, queridos comentários deixados no nosso site. Primeiro comentário dela, Cristiana Bruno, episódio 123, Eu Queria. Ela falou, se tem uma coisa que me deixa cansado... É grita comigo, sem eu ter feito nada. Tem uma coisa que eu não admito. É grita comigo. Você gosta de mandar, você só me faz sofrer. Você só sabe gritar e grita sem saber. Mas sem mim você não vive, sem meus cuidados, amor. Fala baixinho comigo, a sua dona chegou. Parabéns. Vamos deixar esse podcast de lado. Vamos entrar no musical agora. Exato. Podcast de música. Mas... A gente só pode falar cantando as coisas. E isso dá um episódio. Pô, anota isso aí. Ela fala, se tem uma coisa que eu queria, era que as pessoas tivessem um limite de postagens irritantes. Iria funcionar igual a pontuação de habilitação. Quando atingisse os 20 pontos, ia ficar bloqueada por um ano ou teria que fazer um curso. Uma reciclagem. Mas, cara, isso daria muito certo. Então, mas como que você vai colocar os pontos para postagem bosta? Não, isso não cabe a nós. Ah, bom. Então, beleza. Não é uma decisão nossa. Igual na habilitação, não é uma decisão nossa. Tem razão. Mas não só postagem nossa, mas, por exemplo, compartilhou fake news. Ah. Não viu que era mentira que você tava postando? Aquele tipo, ah, estamos fazendo um sorteio de ogivas nucleares. Compartilha. É. Vou até excluir o compartilhamento. Né? Exato. Ah, Pablo Vittar vai ganhar milhões da Lei Rouanet. Tipo... Isso pode ser verdade. Não. Se for verdade, tudo bem. É, aí. Pesquise antes de compartilhar. Exato. E daí você não corre o risco aí de perder sua habilitação do Facebook. Então ela dá uma regra aqui. Postou fake news? 10 pontos. 10 pontos? Postou deixe seu amei? 15 pontos. Fez perfil de casal? Já perde o direito de postar e de quebra pagaria uma multa. Chuchus, adoro vocês e queria que vocês fossem meus amigos, beijão em todos. Porra. Mas eu achei que eu já fosse. A gente já tava se considerando. Eu também, porra. Aquele almoço que a gente tava marcando na casa dela quando a gente for pro Rio, então. Agora vai ter que pedir permissão. Porra. E como que a gente vai falar pros 30 convidados agora? Com que cara a gente fica? É, agora fica ruim pra nós. Mas esse negócio de perfil de casal é zica mesmo, porque é de graça o cadastro, né? Você não precisa fazer em dupla. E o pior não é isso. O pior é que, por exemplo, existe perfil de casal ninja. Casal ninja eu não vi. Talvez por isso que eu não vi. Exato. Como que é isso? As pessoas têm o perfil de casal, mas as outras pessoas não sabem. É como se o Wesleyzinho tivesse um Facebook, ele tem, né? Eu tenho. Mas é como se a namorada dele tomasse conta do Facebook também. Ah, isso nunca aconteceu. Não, aí fudeu, né? Tem a senha, tem tudo, e daí o que acontece? Daí quando você manda uma mensagem pro Wesley Zop, que não era pra outra pessoa saber... Tipo, uma festa surpresa pra ela. Ou um link pornô. Um link pornô, ou sei lá, qualquer coisa... Vou falar uma coisa que aconteceu comigo aqui uma vez. Não aconteceu comigo, aconteceu com a Ju. Existia uma amiga dela. Existia porque aliás, morreu, né? Existe uma amiga dela. Ah, tá. Que ela namorou com um cara assim por uns 10 anos. Ah, tudo bem. E daí terminaram. Só que terminaram, não terminaram na boa. Terminaram puto um com o outro. Puto um com o outro. Então ela xingou todo mundo. E eles fizeram faculdade junto. Na formatura ela foi a oradora, então ficou mandando um monte de indireta pro cara, oh, entendeu? O cara me come há 10 anos. Um exemplo aqui. Depois é um pau no cu. Fala que quer terminar comigo pra jogar videogame e comer a mulherada. Mas indireta. Tipo isso. E aí, cara, tipo, ela ficou xingando, daí ela foi visitar a gente, pai, ficou xingando o cara, mas falando um monte, entendeu? Ela odiava o cara. Passou, sei lá, uns 2 meses, né, que ela tinha visitado a gente. A Ju mandou o seguinte, no Facebook, mandou inbox. Mandou pra ela. Mandou pra ela. Tudo firmeza, aí aquele otário do... Vamos colocar aí o nome. Guzmão. Do Guzmão. Aí aquele otário do Guzmão, aquele babaca, não sei o que tem. Daí só recebeu o seguinte mensagem. Oi, Ju, aqui é o Guzmão. No perfil dela. No perfil dela. Estamos noivos. E se casaram depois. Vocês foram convidados pro casamento? A Ju chegou aí até no casamento. Eu não fui porque... Você não foi porque você tinha mais o que fazer, tipo, separar pedra de calçada. Os caras se odeiam de repente quando volta noivo, meu. Isso não existe, pô. É esquisito. No perfil de casal fake? Porra, ainda é essa. Casal ninja. Casal ninja. Casal ninja. Fake não é, né? Aí você tem que tomar cuidado também. Aí a polícia que vai fiscalizar isso tem que ficar esperta. Porque esses dias, minha filha pegou o celular da minha sogra. E a minha filha vai apertando tudo, não, não, né? Não, não é que ela vai apertando tudo. Ela sabe o que tá fazendo. Não, exato. A molecada de hoje em dia nasce sabendo. Exato. É, já tem isso no inconsciente. Hoje em dia você já goza no celular, já nasce um bebê já também. Já nasce. E, daí, pô, e aí, o que que acontece? Minha filha foi apertando, na inocência. Claro, entre lógico. Aspas. De repente, minha sogra pegou o celular e viu. Naqueles grupos de venda, sabe? Existia uma pessoa que postou uma foto de criança desaparecida. Ela falou, ó, meu filho desapareceu, gente. Triste, sim, mas eu não tenho nada a ver com essa história, não fui eu que sequestrei. Mas a questão é, a minha filha começou a apertar aquele botão do meio lá. Ah, sim. Que vai postando palavras que você mais usa lá, sim, aleatório. Sim. E daí a minha sogra, no perfil da minha sogra, foi começando a ser postado. Olha, você tem mais desses? Estou interessado. Puta que pariu. Qual o preço? Cara, isso daí foi sem querer. A Lupita sacaneou a vó, bicho. Só assim que a sogra ficou parecendo uma pedófila. Não, em cima de uma criança desaparecida. Não tá nem aí pra nada. Se você tem mais desses, foda-se. Qual o valor? Qual valor? Estou interessado. Então tem que tomar cuidado. Vamos ler o próximo comentário, que a gente Exato. Já ficou 2 horas nesse aqui. Porra, Cristiana Bruno. Espero que a gente tenha virado amigo, pelo menos. Que agora já lembrei mais 5 pessoas pra convidar pro seu almoço. Até podcasters aposentados, como Orelha Miguel, por exemplo. E Renan Cirilo. É. Próximo comentário de Antônio Terto, no episódio 124, O Demônio, o Cientista e o Cidadão, que foi uma leitura Deus de e-mails. Me livre. Chorume é meu companheiro de trabalho. Parabéns a todos os integrantes e parabéns também ao substituto Anderson Negrão. Valeu e obrigado. Porra, fico feliz que o Chorume ajude alguém no trabalho, porque a nossa só atrapalha não, aqui. Não sei se ajuda, ele falou que é companheiro de trabalho. Sim. Verdade, não sei se tá ajudando. Companheiro atrapalha muito. Às vezes. Gabriel Risse, no mesmo episódio, comentou, eu não consigo ler um livro lavando a louça. Não, molha o livro, né, caralho? Mas consigo lavar a louça ouvindo Chorume, assim sigo me tornando um demente e não um sábio. Mas hoje em dia, eu vou... Isso aí é novidade. Inclusive, Renan Cirilo presenteou minha filha com um desses, é um livro para as crianças levarem pro banho. Ah, sim. Então ele sim. pode ser molhado ali, então um livro infantil ali tem 3 páginas. É, isso se chama livros plastificados. Exato. São livros de plástico. E aí, então, você, 3 páginas, você já tá lendo alguma coisa, já tá se três tornando páginas, mais sábio. Mas com a letra miúda. E já aprende, e tem umas imagens legais, você já aprende quais os animais que fazem parte do quintal. Sim. Tipo aquele caramujo africano. Sim, pra criança saber. Não só criança, todos aprendem. É, exato, acho que todo mundo tem que saber sobre caramujos africanos. É, claro. E o próximo comentário no episódio eu queria, Felipe Coppe comentou. Negão esqueceu de falar que a principal vantagem de digitalizar o conteúdo do cérebro seria a imortalidade. Pois uma vez que o seu corpo ficasse perebento, você poderia passar as informações para outro corpo criado através de clonagem. Além de poder fazer backups rotineiros pro caso de uma visita surpresa do Homem-Foice. Imagine Anderson Negão. O cara, o corpo fica perebento e ele passa o que ele sabe ali, o cérebro dele, para um corpo... clonagem desse corpo agora, mas ah, não, o cara não. tem que ser muito merda pra escolher o próprio corpo, não, né? Pega outro corpo. Qualquer outro corpo. Não, mas perceba quando a pessoa mente o sobrenome, é porque ela não quer mostrar quem ela é, quem ela se tá nas tecnologias. Felipe Coppe. É o Robocop, cara! Ele já tem as tecnologias. Ele já aí. Tem as tecnologias. É, porra. Muito bem, Caroline Reis, no episódio 125, As Piores Coisas da Vida, falou: até onde sei, o melhor remédio pra cãibra é banana. O Guga sempre comia banana entre os sets para não tê-las. Então, Douglas, enche o cu de banana e você não vai ter mais cãibra. Não, porra, cara, é prazeroso. Eu já fui mais respeitado nessa podosfera aqui. Mas esquenta a banana. Eu já fui um podcaster de respeito. Chamava de professor Ganso. É, exato, nem um ouvinte chegava assim, tinha banana no cu pra mim, não. O que tá acontecendo aqui, porra? E outra, se a cãibra na perna, né? Então, vai enfiar no cu. Tem que dar bananada na perna. Claro, porra. E agora você vai. Por que você vai enfiar no cu a banana? Exato. Você teve cãibra no cu? Não, às vezes ele dói, acorda doendo. Ah, daí, né? Pode ser cãibra. Aquelas cãibras que duram 3 dias, às vezes. Essa é foda. Dá mais depois de dormir no depósito da marcenaria. É aquela que sangra ou não? A cãibra que sangra é foda. Famosa blood cãibra. Próximo comentário, Jesus Moreno. Ué. É a versão politicamente correta do Jesus Negão. Conheci um cara que se chama Jesus. Por expor as suas ideias, enforcaram-no na cruz. Jesus Negão. Jesus Negão. Sangue bom. No mesmo episódio comentou: parabéns, esse foi o típico episódio no qual eu me pergunto o que estou fazendo da minha vida. A resposta é óbvia, só pode ser nada. Ótimo. No mais, tudo correspondeu às expectativas. O pior do pior, porém assim ainda, melhor que Café Brasil. Pô! Oh, oh. Não preciso nem falar nada. Ultrapassou uma concorrência. Eu não preciso falar nada, porque quem falou isso foi Jesus. Exato. Então... E não foi esse Jesus? E não foi esse Jesus eurocêntrico, não? Loiro de olho azul. Esse Jesus ocidental. Aí, não. Exato. Jesus Nutella. Foi não, foi o Nutella mesmo, porque Nutella... é moreno. Exato. Não foi o Yo-Yo Crane. Exato. Jesus cor de terra. Cor do pecado. Jesus cor do pecado que comentou isso aqui. No mesmo episódio, Aline Santos, nossa querida Aline Salame, comentou: hello. Hello. Uma das coisas que as pessoas confundem é a educação com estou te dando mole. Acho que acontece mais com mulheres, pelo menos comigo acontece. A gente tenta ser simpática, educada, explicar as coisas com todo cuidado, e aí vem o filho da puta, homem ou mulher, e acha que você tá querendo dar pra ele / ela. Aí quando você começa a ser um pouco mais rude, grosseira, a pessoa fala: nossa, que falta de educação. é de cair no cu da bunda. E sobre os potes de açúcar barra sal, me lembra quando meu pai quis enganar as formigas. Ele escreveu sal no pote de açúcar e deu certo. O episódio ficou show, beijos. Primeiramente, o pai dele é um gênio. Sim, mas só funciona com formigas alfabetizadas. Sim. Outra exclusão aí. Alfabetizações de formigas que estão excluindo e deixando elas morrerem de fora. Exato. Deixa as analfabetas, elas comem de tudo. Mais uma vez, lutamos contra a alfabetização. Exato. Que só causa separação nesse mundo. Só preconceito e fome no mundo. Exato. E outra, é o que ela falou aí, que as pessoas confundem de estar dando mole, não. Tem tipos e tipos de conversa que a pessoa pode estar falando que está sendo simpática, mas na verdade, no padrão, está dando mole. Tipo assim, ah, eu só por simpatia, hein, me dá um banho, entendeu? Mas não, ó, entendeu? Pô, você vai entender que tá dando mole. Não, mas aí... A não ser que você seja enfermeiro do hospital, você vai dar banho no paciente, tudo bem, mas se não... Mas o que as pessoas confundem, às vezes, pô, não, querendo discordar de vossa inteligentíssima pessoa. Parece que um pouco você vai discordar. Não querer. Ah. Mas é que tem pessoas que nunca ouviram um bom dia na vida. Ah, tá. Mas e daí você chega e fala bom dia, a pessoa já acha não, que não, o mínimo da educação. Exato. Entendi. Já aconteceu muito isso comigo, assim, de atendentes gays, só porque eu trato ele bem. E tem cara de gay também. Pode ser por isso. Porque às vezes você tá de... Vestido. Vestido e salto. Exato. Não, então... Mas eu acho que o que deixa eu mais gay é o fato da meia arrastão. Apesar de estar na moda. Sim. Deixa claro isso aqui. E eu de cinta liga fico bem também, apesar das pernas de alicate. Mas dá um tchan. Dá um tchan. Fica parecendo um alicate de fitinha. Isso isso é legal. É diferente. Mas mim. Então, às vezes você trata a pessoa com o mínimo de educação, a pessoa já quer comer você. Entendeu? É, isso acontece. Mas também, o pessoal aqui só ouve a voz do ganso. Exato. Não tá vendo não o vê corpo. O espécime que eu não sou. Não tá vendo o corpanzil que o ele tem aqui. O potranco que eu o sou. O potrancão que ele é aqui. Exato. Tanto ele como a Aline Salame são dois gostosos. É verdade. Entendeu? Um pouco de educação que eles têm, um pouco de malemolência que tem aí na convivência da cidadania... O pessoal vai querer comer mesmo. Obrigado. Claro, pô. Fico feliz, sem mais nada acrescentar. Obrigado. Uma maneira que o ouvinte pode ajudar o Chorume, sim, é indo na nossa lojinha, comprando nossos produtos, chorume.com.br/lojinha, ou doando pra gente consumir nossos travestis semanalmente lá no chorume.com.br/esmola ou chorume.com.br/padrim. Tudo isso é verdade, sim, mas uma maneira que você pode ajudar o Chorume é indo no seu agregador e avaliando lá, todo agregador de podcasts tem um sistema de avaliação. Se você fala, não, mas o que é esse agregador de podcasts que vocês tanto falam? Eu costumo ouvir através do site. No seu celular, você vai lá na Play Store, você digita podcasts, vai ter milhões lá, ou talvez zilhões, de programas, de aplicativos chamados agregadores de podcast, onde você pode ouvir por lá, você pode fazer stream, download por lá, e é muito mais prático de você ouvir. Porque você não precisa lembrar de entrar no site. Exato. Ali vai te lembrar. Ele te atualiza. Eu uso o Podcast Addict, que ele te informa quando saem episódios novos dos seus podcasts prediletos. Sim. Então ele é uma mão na roda. Ele é como se fosse um Netflix de podcast gratuito. Você não precisa pagar. Então você tem agregadores gratuitos lá. Um dos agregadores que é padrão, que é mundialmente conhecido, é o iTunes. E o iTunes, se você avaliar a gente no iTunes, isso ajuda na divulgação do Chorume. Então você pode pegar o iTunes e instalar no seu computador, fazer um cadastro rapidinho lá, ir na aba podcasts, procurar pelo Chorume com X e lá você tem a opção de avaliar, dando 5 estrelas e fazendo um comentário. E aí usar no seu computador o iTunes como um agregador também. O iTunes salva os seus podcasts prediletos, ele baixa lá, atualiza e você pode ouvir, pausar, voltar da onde você pausou. E aí mesmo facilita... ouvindo outro antes, você pode voltar naquele que você estava ouvindo e parou, ele está na onde você parou. Exato. Isso é coisa muito bom. Que muitas vezes você ouvir só pelo site não dá certo. Então tem a opção de você lá, fazendo isso, fazendo essas avaliações nos seus agregadores, você ajuda a divulgar o Chorume para mais pessoas, e aí a gente dá daqui 10 anos, quando tiver bastante ouvinte, vai colocar todo mundo no campo de concentração e fazer uma bela orgia. Mas com gás do riso, hein? Não, é? Não vamos matar ninguém, não. E urina de rato. É, que daí pode virar cênico, mas... Tá. Tá bom também. Mas ratos tratados. Ah, né? Bom, então. Vai achar que é rato de rua, não. Não sei. Rato de coca, né? São as famosas ratas portuguesas, olha lá. E comentários que são sempre bonitos, comentários que Anderson Negão lê aqui na maior pura interpretação da Escola de Teatro e Artes Francisco Coco, que Anderson Negão agora está cursando. Você tem direito a ler dois comentários aí do iTunes, Anderson Negão. Vamos lá. O comentário é de HNRQRF. Muito bem. Agência 9999. Conta 6969. Depositem nessa conta conforme prometido pela avaliação. Grato. Mas quanto que ele avaliou? Então. 5 estrelinhas. Não, pá, gente. Você ia depositar pra quem colocasse 4 estrelinhas. É. Tem que ficar esperto nas entrelinhas. Tanto que a gente até cancelou já essa promoção. Perdeu aí 15 mil reais. É. Mas tá, não é todo dia que se perde 15 mil reais. É. Pode até contar isso pra alguém. Né? Exato. Fazer um podcast pra contar essa história. E contar. Próximo comentário aí. O próximo é de Robsauro. O poeta dizia que é preciso ter sorte até pra chupar um picolé. Sorte foi o que tive quando descobri por acaso esse podcast, que entre outros assuntos trata de sorvetes e chamares. Nunca achei esse negócio de podcast coisa de um jovem cidadão de bem, mas graças às suas explicações, descobri que estava errado. Continue com excelente trabalho todos os domingos ou quando sair, fazendo o pior podcast do mundo. Um cara que conhece o Churume todo domingo ou quando sair o de e-mails, que é quinta. Ou quando sai PadreCast, que a gente não controla, ou Filhote Emantibili, o cara conhece. É o cara que conhece o Churume. Um cidadão de bem, perfeitamente. Parabéns. E parabéns aí pelo poeta que fala de sorte pra chupar picolés. É verdade mesmo. E se você não tiver sorte, às vezes você pode estar chupando um picolé com uma intensidade um pouco mais forte. Vi um strep na língua ali do palito. É, e aí? Strep na língua, filho? Já pensou nisso? Não? Você já tinha pensado nisso? Já passei por isso. Você não consegue gritar socorro se você estiver em perigo. Exato. Com um strep na língua. Comendo um corneto ali, de repente, vem menos doce de leite do que você queria que viesse. É. Pior que strep na língua. Não tem aquela pontinha de chocolate no final da casquinha? Exato. Tem que ter sorte. Tem que ter sorte até para chupar um picolé. Ice luck. Vamos então para nossa leitura de e-mails. Sincero, da dove cresce la palma? Sono un ragazzo sincero. E-mail aqui de hoje é Renato Nascimento e o assunto é meu primeiro e-mail. pensei que era meu primeiro amor. Pode até ser também, né? É, vamos ver. É. Não elimina ainda, não. Vai que ele ama também. Olá, amigos do Chorume. Meu nome é Renato, tenho 23 anos, sou do Rio de Janeiro e estudo ciência da computação. Não estou enviando um currículo, mas se alguém quiser me arrumar um emprego, eu estou aceitando. Tudo bem, a gente tem, tem uma vaga, mas é para limpador de anos de Xemale. Não sei se um cientista da computação é capaz de fazer isso. Porque isso daí tem que ter know-how. Então... Tem que manjar de hardware, não só de software. É. Tem que manjar de rabo, você concorda. Tem razão. Rabo hard, tem que manjar de rabo hard. Mas tá, conheci o Chorume por meio da participação do Douglas no Galera do Raul. Resolvi baixar o primeiro episódio de vocês e quando percebi já estava fazendo uma maratona na qual estou no episódio 77. Bom, daqui a pouco ele alcança a gente, então. Ou ele, na época, era, a gente estava no 77. Não sei. É. Pretendi esperar o término da maratona para mandar um e-mail, mas não consegui, pois queria parabenizá-los pelo trabalho incrível que vocês fazem, que tem alegrado os meus dias. Pô, isso sim. Parabéns, cara. Anderson Negão. Muito obrigado. Você é uma figura... Segura aí de pomposa. Merda. Peraí. Não é de, que alegra o dia dele? Não, não sei. Vai que uma merda alegra o dia dele. Exato. Às vezes era tá trabalhando lá, estercando, adubando, uma merda, já fica feio. O cara ganha 20 mil por dia. Eu também tiraria merda. Às vezes tem fetiche com cocô na cara. Come bosta. O bizorrão rola bosta. Quem não tem fetiche com cocô na cara? Isso é verdade. Atualmente trabalho como motorista de Uber. Olha lá, recebe cocô na cara a todo momento. Recebe massagem. E entra um passageiro e outro, sempre escuta o Chorume. Algumas vezes até me esqueço de pausar o podcast e só percebo que o Chorume ainda está rolando quando vejo o passageiro tentando abrir a porta para pular do carro em movimento. Aquele velho truque para não pagar também. São calhordas, quem nunca fez isso, né? No ônibus, né, cara? Não vai fazer Uber, porra. Sei que vocês ainda têm muitos e-mails para ler. Então vou finalizando por aqui. Até mais, meus amigos Demente! Até mais. Muito bem, Renato. Agradeço ter mandado. Acredite nos seus sonhos. Não tem nada a ver com e-mail. Exato. Mas é uma mensagem bonita que eu quero deixar aqui para as pessoas. Coma vegetais também. Coma fibras também. Tome bastante água. E meta cocô na cara mesmo. Mas antes, passe um filtro solar. Não, às vezes o cocô na cara já é de filtro solar também. Mas na cara, né? Isso você não vai passar nas costas, na lomba. Tem que passar o filtro solar aí na lomba. Aí cocô nas costas já é meio nojento. Fica já. Porco, né? Já vou achar que você cagou, né, cara? Não, mas se for na lomba. Próximo e-mail, Guilherme Oliveira, o famoso Zé Guilherme lá do grupo Ouvintes Labiruxos. O assunto é ensinamentos pra vida. Ótimo. Olá, seus dementes lindos e Wesley. Olá. Aqui é o Guilherme Oliveira vindo se desculpar por ter falhado na promessa de início de ano e ficado sem enviar e-mails a alguns episódios. Só uma dúvida. Qual seria a punição adequada para isso? Vai, não peques mais. Pronto. E espalha a palavra. Exato. Não tem punição aqui, não. Aqui é. Gostei. Aqui é todo mundo. Aqui ninguém julga ninguém, cara. Aqui você é livre pra fazer o que você quiser. Vai lá na lojinha. É porque sou preguiçoso. Ao invés de comentar os últimos e excelentes episódios, vou apresentá-los ao grande pensador do século XXI, o filósofo Pitotti. E selecionarei trechos de algumas de suas obras que considero interessantes. Essa aqui é da obra Sentido da Vida, Universo e Tudo Mais. Tudo na vida é a intenção que você tem de comer alguém. A quantidade que você quer esfolar. Então não venha com essa que sou beneficente. sou amigo da comunidade. Você não é amigo de desgraça nenhuma, você quer comer alguém, rapaz. Então parece que ele tá desmascarando as pessoas. Ele não ajuda ninguém. E acho que quem ajuda tá com más intenções. É. Mas não, né? Com excelentes intenções. É a ideia de um filósofo. O que, que você acha, Wesley Zop? Eu acho que ele não está 100% errado, mas também não está 100% certo. Está qual a porcentagem de certo e errado? Porque assim, não é só essa mentalidade que existe no mundo world. Entendeu? Então existem outras mentalidades. Vou dar um exemplo de uma pessoa aí pura. E garbosa. E garbosa. Uma pessoa pura e garbosa que está entre nós. Ele está no meio de nós. Não, Jesus Moreno. Wesley Zop. Sim, Wesley Zop. Um bom exemplo. Excelente, adorei. Vamos ver. Seu enteado. Ai, não! O exemplo é dele, não é você. Lembrando que eu sou enteado do Negão, mas candidato a tio dele também. Mas até agora não consegui nada. Até agora não deu certo. E detalhe que ele também é padrasto da sua filha, né, cara? Ainda é essa. Você. Pô, cara. Caralho, que família louca. Parece um ninho de hamster, né, bicho? São dois coelhão, né, bicho? Mas tá. A questão é Wesley Zop. Wesley Zop é uma pessoa que faz o quê? Um podcast. É verdade. Faz. Em momento algum... Paragem nerd. É isso. Não, mas ainda estão negociando o passe aí. Não sei como que tá. Claro. Vamos supor que ele é do Chorume, vai. É hipotético, vai, gente. Em momento algum, Wesley Zop fez um podcast falando, vou comer alguém. Jamais. Não. Obrigado. Bom, bem, não tem como passar na cabeça dele, vou fazer um podcast pra comer alguém. Que isso? Claro que não, porra. Não, negão, aí agora vem a questão. Acaba acontecendo. Sem querer. Escorregou comigo. Não, sem o querer. Que ele quer dizer o quê? Que a intenção de fazer o podcast não era essa. É pra divertir o povo brasileiro. É claro, pô. O negão não tá acreditando em você. Não, não acredito. Claro que eu tô. Não, a gente sempre começou... Sempre a intenção de começar esse podcast era a gente se divertir primeiramente. Uhum. Com os amigos, reunir os amigos todo final de semana. E o Anderson. E o Anderson também. Que não é amiga, seu padrasto. Sim, exato. Família, amigos e família. Mas aí a questão. O Wesley Zop não fez um podcast pra comer as pessoas. Acaba acontecendo de vez em quando aí. Ele joga seu charme de Ariano Suassuna. Corta e apara. Diferente de Anderson Negão, que já entrou no podcast com segundos interesses, que era pegar a mãe do Zop. Que parte que é engraçada. E por isso é substituto até hoje. Que a gente sabe dessa malandragem dele. Ninguém aqui tem segundas intenções, a não ser o senhor. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem pessoas e pessoas do mundo. Exato. Não, não generalize ninguém. Generalizar é um erro que todo mundo comete. Sem exceção. Apesar de saber que essas reflexões podem ser pauta para incontáveis programas, tenho que parar por aqui, porque estou me alongando demais e ainda há outros e-mails. Espero que tenham aprendido algo com Pito e deixo o meu e-mail mais sincero e profundo. Beijo molhado na bunda de todas as pessoas que estiverem aí, não só delas, mas de quem está ouvindo também. E do Wesley. Obrigado. Bem, não sei se deu pra aprender alguma coisa com isso. Eu meio que deu uma... Saiu fumaça do meu ouvido, mas... Exato. Deve ser o fone. Aquele, mas... aquele negócio de você se sente mal quando lê assim. Mas tudo bem. O próximo e-mail aqui de Brian Filho. O assunto é simples dúvida. Brian Sun. Bryasson, né? Bryasson. Fala, cambada de marmotas com cheirinho tosco. Escuto vocês já tem um bom tempo e sempre dou risadas com as histórias de vocês. Mas tem uma história que me deixa inquieto, pois vocês ficam chamando uma pessoa inocentemente de talarico. Obrigado, Brian. Minha dúvida é a seguinte: uma pessoa qualquer que ouvi falar conhece uma morena simpática e começam a conversar. Conversa vai, conversa vem, acabam saindo. Depois de algum tempo, cerca de uns 8 meses, descobre que ela estava saindo com o cara que ele conhecia. Nesse caso, esse cara seria um talarico? Já adianto, ele foi enganado, a morena não falou nada. Abraços e uma fofada do toba de cada um. É claro que ele não foi talarico. Não, esse daí não foi talarico, não. E só estavam saindo também, não. Exato. Era relacionamento sério, não tinha nada ali, não. Nenhum dos dois foi talarico ali. Foi até inocentes perderam a chance aí de um ménage à trois gostoso. Do bom. Ménage à trois do bom. Do bom. Próximo e-mail, Luiz Felipe. O assunto é muquiranagem, programa de índio e etc. Caramba. Muquiranagem que foi com o Rissuti, né? Sim. Programa de índio que foi com a Julici. E etc. Que foi com, não sei. Que foi com o Ed Gama lá que você participou. Ed etc, né? O Ed etc, sim. Cambada de filhos de uma puta. Sim, de uma só. A vida. Ah, delícia. Só faltava um ano que você tá comendo a própria mãe, bicho. Me chamo Luiz Felipe. Sou oriundo do Rio de Janeiro, moro atualmente na cidade do Conde, Paraíba. Ouço há mais ou menos um ano essa imundice que vocês chamam de podcast. Já perdi a conta das inúmeras vezes em que passei vergonha com o áudio de vocês vazado em público. Onde eu me encontrar rindo feito um débil mental sozinho no meio da rua. E por isso os culpo da minha perda de massa cinzenta toda semana. Sobre o último podcast 102 Muquiranagens. Não foi o último, né? Ele, acho que... Um dos últimos. Exato. Um dos últimos podcasts. Tinha um amigo que vou apelidar de Marciano. Que ele, na época de adolescência, em partidas de RPG, fazíamos toda vez um rateio para os lanches entre os lances de dados e partidas. Jogamos por 10 anos e ele até hoje só inteirou com 15 centavos. O cara era tão buquirana que nessa fase ele usava uma blusa só, ou o uniforme do colégio, pois ele sempre reclamava que estava sem grana. Ou quando tinha, era para cortar o cabelo. Ué, tá. Mas aí era um pobre, fudido. Aí são prioridades. Exato. Cara, se o cara não cortar o cabelo, o cara perde o emprego, que já não tem grana. Exato. Imagina sem emprego. E ele só trabalha pra conseguir grana pra cortar o cabelo. Exato. Cara. Que é a vida, né? Você trabalha pra pagar suas contas e faz contas porque trabalha e você fica nesse ciclo vicioso. Sim. A vida passa e você não vive. Mas é só... Vou parar de trabalhar amanhã. Obrigado pela dica. Parabéns. Vamos largar tudo e se dedicar ao churume. 8 horas Puta por dia. Puta que me pariu, caralho! É isso que eu tô falando, mas bicho. Mas vai virar trabalho. Eu vou Não, vai virar trabalho, cara. É diversão. Já é trabalho. Dia. Não é que vai virar, não. Já é trabalho. Sobre programa de índio, era começo do ano de 2001. Para melhor ambientar, estava no começo do ensino médio, quando todos os adolescentes dos curtidores de rock recebemos a boa notícia que haveria um rock em Rio. Erro! E meu amigo Marciano, sim, o mesmo citado acima, decidimos economizar o dinheiro dos nossos quadrinhos para comprarmos os ingressos para comparecer ao espetáculo. Eis quando entra um terceiro personagem chamado Thiago Negão. Falamos com ele sobre irmos geral para os dias de show. Ele aceitou de pronto e tudo havia sido combinado. Afinal, estudantes meia entradas garantidas e show de artistas internacionais perto de casa, quem não iria? Sim. Ah, eu acho que eu iria. Só se tivesse alguém pra comer nessa aí. Filha da puta. Foi quando, ao passar de uma semana, nosso amigo Thiago Negão surge com uma solução melhor. Sempre tem, né? O bonzão. Não, mas peraí, ainda mais como é que é parente do Anderson, é a mesma desculpa do Anderson. Não, né? Sempre tem o bonzão. Ah, não, pô, você vai fazer pelas vias corretas, você vai comprar. Tem um tio cambista. O pai dele, servidor público, tinha um contato com um cara que estava fazendo parte dos staffs do evento, olha só. Olha... Pai servidor público conhece o staff do evento. Então o máximo que eles iam conseguir não era entrar de ingresso, era entrar como staff. E por ser um pai generoso, ia conseguir ingresso para todos os dias do show, inclusive ingressos de sobra para que vendêssemos na porta do evento. Ah, mas tá muito mamata cara, isso aí. Trabalhar como staff no Rock in Rio dá grana, hein, bicho? Porra. Caramba. Por isso que o evento não lucra, né? Os staff ganham um monte. Os staff ganham 300 ingressos cada um. Porra, ficamos felizes para um caralho. Não íamos gastar um puto e ainda arrumar uma grana pra encher a cara e assistir todos os dias de show. Caralho, que foda. Aí vocês devem estar pensando, não vi até agora nenhum problema. Porra, eu só vi problema. Que... Isso não vai dar certo! Não, como não viu problema? Problema nenhum. Que quem, é isso? Quem em sã consciência não ia ver problema nisso aí? Primeiro o cara já chama Thiago Negão, já não dá pra confiar pelo nome. Daí o cara vem com uma história, meu pai é servidor público. Que porra de servidor público seu pai? Seu pai é prefeito? Aí esse tipo aí, de servidor aí, público. Aí sim. Ah, meu pai é procurador-geral do Rio de Janeiro. Tá! Aí tudo bem. Aí você tem uma credibilidade. Exato. Não, meu pai trabalha no sistema de água e esgoto do Rio de Janeiro. O que ele faz? Ele é zelador, não é nem técnico. Conhece o staff? Não, mas que staff? Pô, é staff de palco? É staff que, pô, é o zelador dentro do Rock É o que também. Cuida do banheiro químico? É, exato. E aí? Bom, e o cara vai conseguir ingresso pra três moleques. Todos os dias. De sobra, pra eles poderem vender na frente. De sobra pra eles venderem. É uma que ingresso cortesia, você não pode vender. Tá escrito, tá carimbado cortesia. Exato, cara. Então, ó, eu não sei não. Tá tudo errado. Tá, continue lendo. Muito bem. Pois bem, com essa moleza, pegamos o dinheiro que havíamos juntado e gastado tudo. Óbvio, né? Os dias foram passando, a data se aproximando e íamos pressionando o Thiago para conseguir os ingressos. Foi quando o pai dele informou que iria dar os ingressos no primeiro dia do show. Beleza. Esperamos a data. Foi quando um dia antes do começo do evento, o pai do Thiago revelou a verdade e falou que não tinha os ingressos. Ah, mas... Que surpresa, gente. Mas aí o que o pai dele foi uma picaretagem. O pai negão, que sim, é dono de um terreiro no Morro do Rio. Mas não vem ao caso comentar. Não vem ao caso. Não queria que o filho fosse ao Rock in Rio. Desde que eu consiga os ingressos. Ah, ele inventou essa pro filho não ter chance de comprar os ingressos. Já estariam esgotados, a molecada sem grana. E aí ele fudeu o filho dele. Exato, porque o filho dele não foi pro show, mas teve o cu arrombado na rua porque gastaram a grana. E outra, você não gasta só a grana que você tem pra comprar os ingressos se você não tem os ingressos na mão. Exato. Porra. Puta vida. Ficamos possessos, xingamos, bradamos e no final consentimos com nossa fatídica e imbecil derrota. Afinal, aceitamos as duras penas a opção de assistir o que passava na Globo no fim da noite. Penas não. Penas não. As duras pembas. Mas às vezes até melhor assistir o que passar na noite. Pô, o áudio. Aquele áudio de qualidade. Áudio caprichado. Aquele áudio pipoca caprichado. Pipoca ali que ninguém vai esbarrar na Exato. Sua pipoca. Exato. Sem ter aquele monte de mulherada roqueira. Oh, ai, querendo dar pra você. Exato. Puta que pariu. Ainda bem então, né, cara? Mas Thiago Negão não havia desistido. Pô. Olha aí. A questão de honra. Né? Não, pô, porque então o cara já tava com o cu doendo ou ameaçado de doer. Exato. Por causa de cãibras, óbvio. Cãibras, doutor. Não comeu banana. Exato. E eu enfiar banana nele. Para se redimir, ele nos chamou para passar uma semana de evento no sítio do pai dele. Pô, mas... Eu achei que o cara ia, sei lá, entrar no Detroit Rock City agora pra conseguir os ingressos pro show do Kiss. O cara chama, ah, então vou passar um... Não, agora explodiu minha cabeça. Era um plano de Thiago Negão pra levar os amigos pro sítio, cara. Onde não tem nem TV, eles não vão nem assistir o Rock in Rio. Mas ele vai estar lá peladão. E falando, nossa, gente. Como no sítio é livre, né? E eu acho que eu corro mais que vocês, gente. Vocês devem estar com tanta raiva de mim, né? Vocês até comeriam o meu cu. Nossa, e justo hoje que eu passei vaselina no cu. Ele fala, o sítio ficava numa cidade do interior do Rio de Janeiro. Iríamos pra lá, teria piscina, lagoa, lago pra pescar, lugar pra caçar. Resumindo, teríamos uma recompensa por confiar nos dois malditos. Aceitamos. Como garotos, né? Cara, mas não acerta uma, bicho. Ao chegar no sítio, após algumas horas de viagem de busão e andar uns minutos a pé, nos deparamos com a piscina sem água, uma lagoa que ficava a 20 quilômetros de distância e um belo rio para esquecermos nossas recentes frustrações. Tudo ficou melhor quando chegamos na casa e descobrimos que só tinha macarrão para comer e mais nada. Na merda estávamos e lá decidimos ficar. Afinal, impossível piorar, não? Não desafie. Não desafie a vida e não desafie a Lady Murphy. Errado! Cara. No primeiro dia decidimos ir ao rio e curtir. Os três pelados curtindo no rio. Né? Aposto que quem deu essa ideia é Thiago Negão. Vai ter um rio que dá pra gente curtir de montão. Né? Ali vai curtir a vida doidada. O acesso ao rio era por uma fazenda e não obtivemos resistência para chegar. Ficamos lá nos fartando naquelas águas, passamos horas lá. No dia seguinte voltamos a ele, foi quando para nossa grata surpresa ao sair do rio, vimos que vinha ao nosso encontro um trator escavadeira. Acompanhamos todo o trajeto da máquina até chegar até nós. Foi quando o trator passou por nós e em sua parte traseira tinha uma corda esticada arrastando uma vaca morta. Sim, uma fucking vaca morta. Uma foda call dead, pra quem não entendeu. Sim, sim. Não a tia jocasta de certo integrante. Ficamos embasbacados e eu, no alto de minha curiosidade, perguntei ao piloto do trator. Tá levando essa vaca pra onde, meu camarada? Pô, mostrou a malandragem ali. Mostrou que é no sítio mesmo, né? O tratorista parou, olhou pra nós com um sorriso no canto da boca e falou, vou jogar no rio. Ué, não vai enterrar ela não? Perguntei eu imbecilmente. Ele disse, enterrar? Que enterrar? Vou jogar no rio porque ali é um valão. Ah, ele estava nadando. Estavam nadando, Anderson. Você que não entende as a gíria do sítio? As gírias do sítio num bosteiro, Anderson Negão. Onde você joga corpo, onde você joga os seus lixos. Onde você joga merda, onde você joga esse tipo delícia. De coisa. Eles devem ter nadado de boca aberta. Né? Bastante água. É possível. Pelado. Nesse momento, olhamos um para a cara do outro e saímos dali de cabeça baixa e sorrindo de nervoso. Foi quando chegamos na casa e Thiago Negão perguntou ao pai dele. Pai, tu sabia que o rio era um valão? E o pai dele respondeu. Pô, parceiro, lá é o esgoto da cidade. Mas que rio vocês estão falando? Ali só tem um valão. Porra, tu viu a gente saindo pra ir pro rio e nem avisou. Pô, parceiro, deram mole. Só que não parou por aí. Porra, caralho! Bicho! Alguém morreu nessa, com não, certeza. Tomara, né? Tomara que seja Thiago Negão. Sem lugar pra ir, decidimos ir para o açude que ficava a uns 20 quilômetros de distância do sítio. Só que ir para o açude ficava inviável. E dias depois voltamos a tomar banho no valão. Os caras... Foda-se. Já fomos dois dias. Já tô cheio de verme. Tô com verme, o outro tá com escama na pele. O outro já... tá com o olho vazado já. É, então foda-se. Thiago Negão também. Ele tá acostumado, né? Desde bebê ele nada ali. Levar essa vida de merda que ele leva. Isso aí, isso não for programa de índio, eu não sei o que é. Valeu pelo excelente lixo com cara de podcast. Ia fazer uma pergunta polêmica, mas não sou de escrever muito. Fica pra próxima. Ainda bem. Ainda bem. Último e-mail aqui hoje de Natan Graciano. O assunto é com assunto. Ah, então deve ser uma coisa mais sucinta, né? Um assunto direto. Já vai direto, é. Fala, lameruxos! Coraçãozinho, ele colocou. Tenho ouvido e comentado alguns episódios, como vocês bem têm notado, e finalmente resolvi enviar o famigerado e-mail. Pra favorecer vocês, vou contar uma historinha minha. Era uma linda manhã de sexta. Estava de férias da faculdade e tranquilamente minha mãe resolveu ir ao centro da cidade comprar algumas coisas. Fui com ela e até então estava tudo bem. Andando pelo centro, encontrei um amigo que fazia o curso técnico comigo. Sim, além da faculdade, eu frequentava um técnico que, por ser gratuito, eu me inscrevi. Nós conversamos e ele resolveu me convidar para almoçar na casa dele. Como não estava fazendo nada naqueles dias, fui. Chegando lá, ele estava brigando dois colegas que moravam em outra cidade. Um deles, Igor, e o outro, Gustavo. Conversamos com os caras e até dado momento estava tudo tranquilo. Nesta mesma semana, eu havia largado da minha primeira namorada e estava meio mal. Meio mal de tanto beber, né? Sai pra balada, enche o cu de cachaça. Comemora, não sabe quanto vai vir no cartão de crédito. Aí fica meio mal. Você fica meio tenso, né? Porém, o fogo no cu não cedeu nenhum momento. Então eu estava conversando com várias outras minas. E uma delas, por coincidência, era da mesma cidade do Igor e do Gustavo. Mas eu não cheguei a comentar nada com os dois. Por fim, almoçamos e o Brito, meu amigo, disse: os caras precisam voltar para a cidade deles. Já estão aqui há 2 dias. Os caras comentaram que haveria uma festa na cidade deles, um aniversário de outro amigo, e que era pra gente ir e que ia rolar loucuras. Como que os caras chamaram eles? Falaram: vem cá, Brito. É um jeito de chamar, não. Pode ser que não. Que os caras correram pra comprar passagem e embarcar. Quando os caras se afastaram alguns metros, o Brito me falou no pé do ouvido: arrumei 2 gatas pra gente lá na cidade dos caras. Então se prepara que vai ser louco. Porra. Curti esse Brito aí. Ô, Brito, a gente não sei de que cidade que esse Brito é aí, mas vem cá, Brito, pra gravar com nós aqui. Vai continuar. É que foi tão boa que você pode repetir, né? Deixa, Arnaldo, pros ouvintes ver quem é o Wesley Zop. Ele me avisou que as meninas viriam de lá pra encontrar a gente e ficar na casa dele. Esperamos um pouco na rodoviária e as meninas chegaram e, por coincidência, era a mesma mina que eu já estava de olho. Nos cumprimentaram, entraram no meu carro, voltamos para a casa do Brito, onde tomamos uma cerveja e colocamos Shrek 2. Mas era pra dar tesão isso aí? Tá. Coisa estranha, bicho. Logo começou a pegação e tudo foi perfeito, até a hora que a mãe do Brito passou pelo portão. Rapidamente guardei a trolha e me arrumei no sofá como se nada tivesse acontecido. Terminamos o filme e isso era 8 da noite. Detalhe que Shrek só tem 90 minutos. Então imagina quantas vezes nós revimos o filme. Estava ficando tarde e ainda tinha festa. Chamamos as meninas e elas já sabiam que iria rolar. Eu fiquei surpreso e pensei: deve ser uma puta festa louca. Já que não queria beber e dirigir, deixei o carro na rodoviária e pegamos o ônibus. Chegando na cidade muito pequena, chão de paralelepípedo, acendi um paieiro e fomos andando até a casa onde seria a festa. O cara, ele se adapta, Anderson Negão. Viu que era a cidade do interior, acende um paieiro. O cara nem fuma. Se ele tivesse, se fosse num puteiro, ia acender um charuto, cara. Oi, ia dar o cu. Exato. Ou pegar aquelas cigarretes com ponteira, né? Se vestir de puta. Ah, tô de puta aqui, mano. Cara, entra no personagem. Isso era por volta das 11h30 e estava tudo muito calmo na cidade. Chegamos na casa, entramos na festa, casa com piscina, luz negra, várias bebidas, só tinha um detalhe, tinha cerca de 15 pessoas. Só eu fiquei pensando que talvez estivesse no começo, sei lá. Dei uma afastada da gata pra cumprimentar as outras pessoas, já tinha uma outra moça que eu conhecia lá, também da nossa cidade. Mais uma vez, como um espírito zombeteiro surge Brito e diz no meu ouvido. Por que esse Brito só fala no ouvido das pessoas? Esse cara é chato da porra. Cara, não tem, ele não consegue falar olhando no seu olho. Ele tem que falar no ouvido, mas não importa o lugar que esteja. Ah, exato. Não, ele chega assim, ó, quer beber alguma coisa? Quer almoçar na minha casa? Tudo dá a impressão que ele vai comer você, mas ele tá falando normal. Não, é normal, é o jeito dele. Não conheço ninguém assim, não. Ainda mais agora que ele montou uma... Ele tem um alambique de vodka e tal, com o nome dele, fica bom. O Vodka Brito. Daí o Brito perguntou onde ele abriu essa fábrica. Né? Onde é o melhor lugar pra ele abrir essa fábrica? O cara fala, na Moca, Brito. Melhor lugar. Na Moca. Ou no interior de São Paulo, em Franca. Ou em Franca, Brito. Mas, pelo amor de Deus, seja sustentável pra não matar as focas, Brito. Nossa. Porque você sabe que produtores de vodka matam focas, né? Claro, eu sei. Ou paca, Brito. Ai, ai. Mas se você tá com vontade, vai e carca, Brito. Mas não vai naquela mina não, que ela é seca, Brito. Já tá falando no ouvido mesmo? Ninguém tá ouvindo essa conversa aí. Engraçado que eles não riem, porque eles não percebem os trocadilhos. É, não, é um assunto ali. Isso é normal. Ai, ai. Então Brito no ouvido dele fala. Depois desse assunto, né? A mina que você está pegando é a ex-barra atual do Igor. Dá uma maneirada nas piadas e nas pegadas. Nas piadas com o Brito. Nas piadas com o Brito. Ele fala, ele fala, já tem, porra, né? Chega, velho. Eu nem chamo o Brito. Ele tá pegando a outra que é da nossa cidade. Nisso já fiquei meio atento. Totalmente alerta, na verdade. Porém, fingi que eu não sabia. Continuei bebendo e conversando com todo mundo. Bem disfarçando. Ó, gente, não tô pegando ninguém aqui, não. Porque quem quer disfarçar, é igual quando você fala pra alguém, disfarça. O pessoal olha pra cima e assobia, mas ninguém tá assim normalmente. Então, quando o cara quer disfarçar, ele só piora. Né? Exato. Era quase uma. E a festa estava boa. Até a mina que eu estava disse que ia embora. E eu pensei comigo, tudo bem, vou continuar o rolê. Conheci várias pessoas legais e continuei conversando e também com a moça que era da minha cidade, que o Igor tava pegando, né, pelo jeito. Não sei o que me deu, beijei ela. Deu tesão, caralho. Não. Mas não é simplesmente o tesão, é um tesão filha da puta. É, porque o cara já sabia, já tinha informação. Já tinha informação. Enquanto ele tava inocente é uma coisa. É... Porém, foi só um beijo, pois me lembrei que até então estava sendo meio talarico, filho da puta, ele fala. Que filha da puta, bicho. Ninguém viu o acontecimento. Então, se ninguém viu, aí, aí é outra história. Aí nem aconteceu. Nem aconteceu, exato. A não ser o Brito. Daí ele fala, vem cá, Brito. Não vai fazer caca, Brito. Cala a boca, Brito. E o Brito viu porque tava falando com ele no ouvido dele. É. E ele não percebeu. Os dois estavam se beijando e relava no ouvido do Brito. Né? que ficou espantadíssimo, então fingi demência mais uma vez. Quando deu 2 da manhã, os paieiros acabaram. Fizemos uma vaquinha e fui enviado como emissário, juntamente com outro cara que só dizia mentiras e todo mundo evitava. Ou seja, os dois cuzão da festa. Vamos mandar os cuzão da festa? Vamos mandar os cuzão da festa. Meu Brito, o que vocês vão fazer? Ah, vamos fazer uma vaca, Brito. E aí o cara veio me falar que às 2 da manhã eles vão buscar paieiro, mas eles vão. Claro, no interior. Pô, interior fecha tudo às 8. Ah, mas isso de sábado. Voltamos à festa e a música estava baixa. Eu ouvi alguns murmúrios com os seguintes dizeres: com gominho e com carinho. Com gominho e com carinho. Com gominho e com carinho. Ele olha o Brito falando no ouvido dele. Caralho. Repetindo como se fosse um mantra. Chegando na sala com as luzes negras, estavam todos de roupa íntima, fazendo um ritual com uma mistura de conhaque, suco de laranja e outras coisas que eu não lembro. É, devia porque fumou muito paeiro, né? Ficou ruim da memória. Todos tomaram e eu fiquei na minha, com o paeiro e a cerveja que eram mais seguros. Estávamos sentados na mesa cantando e bebendo até o dado momento. Brito estava desmaiado no outro quarto. Brito desmaiado no chão, pessoal. Pô, vai pro hospital, procura uma maca, Brito. Pô, se toca, Brito. Não fica bravo não, larga essa faca, Brito. Reparei que as coisas já não estavam muito amigáveis e os olhares de Igor estavam um pouco agressivos. Coloquei óculos escuros como um retardado na sala que tinha luz negra, mas estava com a chave do carro entre os dedos, pronta para entrar no olho de alguém. Lembro que o Igor começou a puxar assunto, mas eu não lembro sobre o que era. Eu respondi somente, então, que coisa, não é? E continuei a disfarçar. Permaneci acordado até o sol nascer e crente que o cara ficaria full putaço e tentaria me matar. Nem piscava direito. Amanheceu, pensei, vou pegar o ônibus de volta pra minha cidade, o primeiro que tiver. Só que o pessoal resolveu recolher as coisas e, pelo que eu entendi, todos iriam embora. Brito estava ainda meio desmaiado. Eu comecei a acordá-lo pra que a gente pudesse ir embora. Ele levantou meio caído aos pedaços e veio me acompanhando. Vendo o estado dele, Igor nos chamou pra dormir na casa dele. Fomos para a casa dele arrastando o Brito. Chegamos. Deitamos. E eu apaguei. Tive um sonho delicioso onde ganhava vários beijos de várias mulheres. Senti meu celular tocar e vibrar loucamente várias vezes. Mas pensei, deve ser o despertador. Após 20 minutos tocando incessantemente, imaginei que não era o despertador, até porque o despertador não toca sábado 5 da manhã. O celular não despertava, na verdade ele tocava porque minha mãe tava me ligando loucamente. Esqueci de falar pra ela onde eu ia. Pô, ela tava no centro da cidade, esperando ele aí. Ele falou, só vou ali falar com um amigo meu ali. O cara muda de cidade, cara. E nem era amigo dele. Chega perto, e aí, Brito? Deu cara... Meu nome não é Brito, falando no ouvido dele. Eu só disse, mãe, tava na casa do Brito. Agora eu tô em Cambuquira, depois eu te ligo. Volto de tarde, beijo, te amo. E desliguei o celular. Tomei banho na casa do Igor e vesti a mesma roupa. Só tirei a camiseta e continuei só com o suéter. Mas que porra de suéter? Não, peraí. Isso muda toda a história, cara. Eu não tô entendendo mais nada isso aí. Não, mas entendi, porque ele tava de suéter, porque vestiu pra... porque tava numa cidade do interior, pra fumar paeira e entrar no personagem. Ah, mas é o suéter do interior. Feito de lã de ovelha, né? Feito de lã de cabrito. Fomos todos almoçar na volta do cara. Bom, pelo menos a comida tava muito boa. Almoçamos, voltamos para a casa do Igor para passar um tempo à toa. Nesse meio tempo do almoço, eu estava em ferrenha negociata com a minha ex, porque eu queria voltar e que acabasse aquela loucura do final de semana. A loucura é por causa da que não tava com a ex, né? Por isso que ele teve e aquelas piadas de Brito. É, ele tem a ver a ex dele. Mas ele impedia que ele fizesse trocadilho. A moça que morava na minha cidade estava na casa do Igor e todo mundo conversando sobre vários assuntos. A mãe da moça liga pra ela e pede pra que ela volte pra casa da nossa cidade, Varginha. Ela ficou bem chateada com isso, mas eu também estava de saco cheio e disse, vou contigo, também tem que ir. E o Brito disse, não, fica aí, vai ter mais rolê depois. Fica, Brito. Eu, obviamente, disse que não. Comprei as passagens e ficamos eu e a moça aguardando o ônibus chegar. Conversamos bastante, entramos no ônibus e eu deitei no seu colo, pois queria carinho. Nos beijamos algumas vezes, porém eu ainda estava pensando na minha ex. No meio da minha viagem, minha ex disse que estava chateada e perguntei se a gente podia conversar. Por sorte, ela estava ao lado da rodoviária em Varginha, numa pista de skate. Mandando uns beatbox, participando do bar. E os ETs, hein? E esses ETs aí? Então pensei comigo, vai dar certo. Cheguei em Varginha, me despedi da moça, fui em direção à minha ex, conversamos bastante, fomos andando até próximo à casa dela. Por fim, reatamos, mas não foi algo tão sutil. Ela me mordeu várias vezes, deixando marcas e arranhões sem falar nos tapas. Ela deixou marca, Brito? Não contei nada do que aconteceu a ela sobre Cambuquira. Todo mundo diz, né, o que acontece em Cambuquira. Consigo nem terminar. O que acontece em Cambuquira fica em Cambuquira. O provérbio tá aí, né? Cambuquira é uma cidade de loucura, né, bicho? Ai, cacete. Que vida que esse Natan leva, né, irmão? Tá vivendo uma vida que não é dele, né, cara? Que vida é essa, Natan, bicho? Sua vida deve ser muito bosta, cara. Pra ter sido essa noite de loucura em Cambuquira, né, cara? Quando o Chorume tiver foda, a gente tiver fazendo filme pra Netflix. Ah, sim. A gente vai fazer um especial lá em Cambuquira, cara. Loucuras em Cambuquira. Cambuquira, Vegas brasileira, né? Por fim, reatamos e eu segui pra minha casa. Cheguei em casa, abri o portão, passei pela sala, já deu pra sentir o clima pesado. Minha mãe veio gritando do quarto com aquele sermão normal de mãe. Tá louco? Você vai pra Cambuquira sozinho? Só prostituição! O que aconteceu lá, ele? Não posso falar. Não posso, né? Sentei na sala pra ver o filme que meu pai estava vendo. Ele calmamente me perguntou, você não vai guardar o carro? Nessa hora eu lembrei que o carro ficou na rodoviária e eu havia andado até a casa da minha namorada e pegado o ônibus de lá. Eu disse pro meu pai, vou ali no vizinho, ele quer falar comigo e logo em seguida guardo o carro. Desculpe pela longa história, mas acho que vale a pena ler. Beijo, amo vocês, seus dementes. Só explicar aí. Nessa festa, pô, rolou de tudo. Porque, pô... Rolou de tudo, suco de laranja, paieiro. O cara falou, o Brito, que não conhecia muitas coisas ali, falou, o que é isso daqui? É suco de laranja? Ele, não, é coca, Brito. Que é isso aqui? É cu, não, é pepeca, Brito. Todo um descobrimento, né? O Brito é dos rolês, né, cara? O Brito tá ligado, né, cara? É um descobrito mesmo. Aí o cara fala, pô, Brito, você não vai beber que nem louco. Ele fala, não, já bebi muito. Ah, não seja marica, Brito. Já é careca, Brito. Você é um babaca, Brito. Quem não arrisca não petisca, Brito. Ai, vocês são dementes. Que essa festa rolou de tudo. O cara de suéter. Talaricagem. Eu não quero morar em Varginha e Cambuquira. Deus me livre. É muita loucura essa cidade, cara. Numa só tem ET. Pelo amor de Deus. Porra, bicho. Então essa foi nossa leitura de e-mails. Uma leitura de e-mails aí. Como fomos criticados pelos nossos títulos. Porque o título já entregava ali, né? O pessoal tava falando que entregava, mas não entrega, né? Não entrega. Não tem como entregar isso, né? Então vamos. Como é um bom título pra essa leitura de e-mails aqui? Vem, cabrita. Então, essa foi nossa leitura de e-mails. Não esqueça que temos os episódios convencionais que saem aos domingos aí. O Anderson Negão, o seu tchau. Falou, negrado! Wesley Zop, nossas redes sociais, o seu tchau. Para vocês que querem mandar e-mails, que estamos agora tá lendo em agosto de 2017, se quiser participar disso, mande no autocríticas@chorume.com.br. As nossas redes sociais, no Instagram, como no Facebook, é o Lixo do Lixo. No Twitter, o Néctar do Lixo. Temos o WhatsApp, que é o DDD 19994955485, onde você pode mandar seus nudes de pemba. Temos um grupo no Telegram e no Facebook chamado Ouvintes Lameroso. É isso aí, parou. Muito bem, até o próximo episódio. Tchau! Seems the more we talk about it, it only makes it worse to live.